resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Neste mundo mal renego, ó Jesus, me aceita. Yeah.